3201-3274, WhatsApp 999-90-9011. A Pucarana agora tem Instituto Camei e a doutora Catarina Camei, médica formada pela UEL, com pós-graduação em Nutrologia, Obesidade e Emagrecimento pelo Hospital Israelita Albert Einstein, iniciou seus atendimentos em Apucarana. O consultório é equipado com o que tem de melhor no mundo. Seus aparelhos são de última geração para o melhor diagnóstico e tratamento. O equipamento de análise corporal é o melhor do mundo, tendo apenas 4 deles no Brasil, e o único do sul do país está aqui em Apucarana. Se você quer perder peso com a supervisão adequada, quer cuidar da saúde para ter qualidade de vida e longevidade, agende uma consulta com a doutora Catarina Camei. Consultório no edifício Paraty. Telefones para agendar sua consulta: 3422-3277 ou WhatsApp 99921-3210. Doutor Hérnia é a melhor opção para tratar a dor na coluna. Aqui você encontra atendimento humanizado e tecnologia de ponta para o seu bem-estar. E o melhor, sem cirurgia. Não perca mais tempo sofrendo. Agende sua consulta em Apucarana no telefone 3122-1321 ou Arapongas 3152-0027. Apucarana contra a dengue. O mosquito ainda está nas ruas e casas da nossa cidade. Por isso, precisamos da sua ajuda. Elimine qualquer água parada, mesmo em pequenas quantidades. Mantenha caixas d'água e troque diariamente a água do seu pet. Limpe as calhas e descarte recipientes que podem acumular água. Em caso de suspeita de dengue, procure a UBS Bolivar Pavão ou a central no Ginásio de Esportes Lagoão. Todos contra a dengue. Combata o mosquito todos os dias. Prefeitura de Apucarana. No seu rádio está o Informativo Nova M. Denúncias, avisos, entrevistas e noticiário geral. São exatamente 12 horas 9 minutinhos. 12 e 9 agora. Deixa eu mandar um recadinho. Cadê o meu papel? Tinha um papelzinho aqui. Desapareceu, mas depois eu me localizo aqui, tá? Não é esse, que você trouxe aqui, ô Zico. Tá tudo normal, tá? É um outro aqui. Quem tá ligado conosco? A Zila. Alô, Zila, um abraço, hein? Ela diz: bom dia, Ciro, faz tempo que não nos comunicamos, nem viu... minha mensagem, acompanhei esses dias seu tratamento odontológico. Que bom que já está de volta. Obrigado, Zila. Ela diz: fico contente com o retorno seu ao rádio. E esses tratamentos são bem demorados. É verdade. O meu já tem um tempo. Temos que ter cuidado e paciência. Muito bem, tá? Zila, obrigado, viu? Deus abençoe, você, não vou chamar de senhora não, tá? Você, seu esposo, se eu não estou enganado, ele foi da área da educação, não é? Enfim, uma família muito querida. 12:10 agora, vamos seguindo aqui e vamos trazendo as informações da Câmara Municipal. Já vamos colocar no ar, porque daqui a pouco já é a reunião, né? 2:30 da tarde. Presidente do Legislativo Apucaranense, vereador Luciano Molina, convocou para a tarde de hoje duas sessões extraordinárias, com vários projetos de lei, com destaque para o projeto de autoria da mesa executiva, que fixam os subsídios dos vereadores, do presidente da Câmara, do secretário administrativo e do procurador-geral da Câmara para a legislatura 2025 a 2028, além dos vencimentos do prefeito, vice-secretários municipais. Vão votar valendo para janeiro de 2025 até dezembro de 2028. Tem também projeto de lei que estabelece alguns atendimentos, né, cursos, enfim, da Guarda Civil Municipal, que está em processo. A guarda de Apucarana, guarda municipal, né? Para ser armada. E os projetos hoje é muito importante. Vamos lá, então, saber do próprio presidente que vai falar conosco a partir de agora. Luciano Molina, da Câmara Municipal de Apucarana, comentando a votação de logo mais 14 horas e 30 minutos. Em regime de urgência. Coloca no ar. E Ciro, ouvintes da Nova M, está confirmado, estão confirmadas as reuniões, né, Ciro, para as 14h30 e as 15h10, entre vários projetos que serão votados. Aí dois chamam mais atenção: um é o que cria a corregedoria da Guarda Municipal e a ouvidoria. Esses dois órgãos são importantes para que a Guarda Municipal possa passar a ser armada. Então, indispensável que seja criada a corregedoria e a ouvidoria para que a guarda possa portar armas de fogo. E o outro projeto também que é bastante relevante é a questão que fixa o subsídio dos entes políticos para o ano de 2025, 26, 27 e 28. No caso da Câmara de Vereadores, foram congelados os subsídios, então o subsídio que o vereador vai receber agora no mês de dezembro será o mesmo que o vereador vai receber no primeiro ano de 2025, no primeiro ano do mandato 25-28. Então, sem aumento. Sem aumento. Depois nós já deixamos estipulado também um aumento com base mais ou menos no INPC em torno de 5% para 26, 27 e 28. Então, 25, o mesmo valor de 2024, 26, 27 e 28, um aumento em torno de 5% para os vereadores. E para o prefeito e vice-prefeito, nós estipulamos já a partir de 25 um aumento de 5%. Por quê? Porque o prefeito, Ciro, se nós não estipulássemos o aumento, nós teríamos problema. Provavelmente o prefeito teria problema o ano que vem, jurídico, por conta de não poder dar um aumento para os servidores que estão no teto. Tem alguns servidores na prefeitura que já estão no teto do prefeito. Ou seja, se o salário do prefeito fosse congelado para 2025, ele não poderia dar esse aumento, por menor que seja, e aí muito provavelmente teria implicações jurídicas. Então nós aplicamos 5% para o prefeito, secretários e cargos do primeiro escalão, e a Câmara de Vereadores congelou os seus subsídios para o ano de 2025. Alguns outros projetos de abertura de créditos nessa área. Nós temos um outro projeto também que, na verdade, ele quando nós fizemos a devolução de 2 milhões e meio, a prefeitura tem que mandar para nós um projeto. Nós especificamos de onde nós retiramos esses valores do orçamento da Câmara e a prefeitura exemplifica para onde vai investir. Ela vai investir esses 2 milhões e meio na saúde, né? Muito provavelmente no hospital. Então é uma situação também importante. E alguns outros projetos de doação de terrenos, enfim, uma sessão bastante concorrida e movimentada, e tem esses projetos bastante interessantes e importantes. Muito bem. Então, a primeira sessão, 14h30. Primeira sessão, 14h30, e a outra sessão está marcada para as 15 horas e 10 minutos. Como o senhor é um cara chato no horário, não vai atrasar um minuto. Se chegar a 14h31, vai chegar atrasado, porque nós começamos, né, Ciro? Você sabe, nós implementamos isso aí em 2019, e pouquíssimas vezes nós atrasamos. E a gente prima por isso aí, em respeito ao munícipe, em respeito ao vereador, em respeito à imprensa. Então, 14h30 a gente começa. A segunda sessão pode sim atrasar por conta da demora da primeira. Aí nós temos que aguardar 20 minutos para poder iniciar a segunda sessão. Mas a primeira sessão, 14h30, britanicamente, a gente começa. Okay, obrigado, presidente. 12 horas, 16 minutos. Vereador Luciano Molina falando conosco. Meio-dia 16, doutor Carlos Alberto Gebrim Preto, conforme anunciamos antes de ontem, confirmamos ontem, não é? Trouxemos a notícia em primeiríssima mão, não é? Ele teve, o doutor Beto Preto, pedido, fecha a porta ali para mim, tá dando eco aqui dentro. Teve pedido de exoneração do cargo de secretário de Estado de Saúde do Paraná. Foi publicado ontem, eu tenho cópia, está no Diário Oficial do Estado. Leva o número de protocolo 22257. 496-0, assinado pelo governador Ratinho Júnior. Exatamente, isso ocorreu no último dia de prazo que a lei eleitoral permite para quem é secretário disputar as eleições deste ano. Segundo a entrevista concedida à Nova M, uma entrevista rápida, mas o Dr. Beto Preto agradeceu aos colegas de trabalho, aos secretários, demais secretários estaduais, com quem ele trabalhou em parceria, ao governador Ratinho, pelo período que esteve comandando a saúde do estado do Paraná. Diz que retorna para a Câmara Federal em Brasília nesse momento, não é? E fica à disposição legalmente, de acordo com a lei eleitoral, para as eleições municipais que serão realizadas em outubro deste ano. Nos meios políticos de Apucarana e da região, os comentários foram enormes, né? Nos últimos dias, com essa medida, de que antes, se o doutor Beto Preto deixaria o cargo ou não. Depois, não é? Com a saída dele. E agora é saber. Saiu para trabalhar em prol dos municípios, dos candidatos aliados ao governo. Ou aí durante a campanha, ou ele próprio será candidato a prefeito em Apucarana. Ainda essa decisão não está muito clara, mas já movimentou e muito a política em Apucarana. Não é? Principalmente aos partidos, dirigentes, pré-candidatos. Não é? Deu uma balançada aí. Bom, vamos ver com a volta do Dr. Beto Preto quais as mudanças que certamente deverão ocorrer, né, no comportamento, então, da campanha eleitoral em Apucarana. Rapidamente, o Dr. Beto Preto falou, agradeceu. Hoje, inclusive, no programa das 6:30 da manhã, lá direto de Curitiba, ele participou conosco. Vamos a esse momento, 12:20, põe no ar. Neste momento, eu me despeço da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, da equipe do governador Ratinho Júnior. Entra o Dr. César Neves, que é o nosso diretor-geral, e já me substituiu em outras oportunidades, dá continuidade ao nosso trabalho, e o nosso trabalho é árduo. Nosso trabalho é feito todos os dias, né, todas as regiões do estado, na porta aberta de um serviço de saúde, tem a presença do governo do estado do Paraná, do governo Ratinho Júnior. Então, agradeço ao governador, me coloco à disposição também lá em Brasília, conforme a própria orientação do governador Ratinho Júnior. Vou ficar lá em Brasília durante esse período, reassumindo as minhas funções como deputado federal eleito pelo Paraná, um dos mais votados do estado, e também olhando aí para o nosso interior, para os municípios que, onde eu tive uma grande votação, e principalmente para a nossa querida Apucarana, onde temos a nossa participação política bem ativa. Então, deixar aqui um abraço a todos, um agradecimento a toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, aos secretários municipais de saúde dos 399 municípios. Deixar aqui o meu agradecimento. Agradecer e pedir a Deus que a gente possa continuar juntos aí, trabalhando pelo Paraná. Tá aí. 12:21 agora. Depois, quando ele retornar para Apucarana, certamente entre hoje e amanhã, aí poderemos ter mais detalhes do desligamento dele da Secretaria de Estado da Saúde, retornando ao cargo de deputado em Brasília, na Câmara Federal, e posteriormente, certamente aí, se colocando à disposição das eleições municipais. Tudo isso a gente vai saber com mais detalhes. Mas esta é a notícia da área política mais comentada no momento em Apucarana, e aqui na região. Dr. Beto Freire de volta. No cargo de deputado federal, um dos mais votados, PSD, e um dos mais votados na última eleição. 12h22 agora. A Rede Farmácia Max Farma informa que tem com exclusividade os suplementos alimentares. Uniforte homem 50 mais e mulher de 50 mais. Ideais para homens e mulheres acima de 50 anos. Contém 13 vitaminas, 9 minerais e ainda ômega 3. Ok? Todos são excelentes para aumentar a energia, imunidade e outros benefícios para a sua saúde. Tem também o Forte Gerim. Tá? Isso é composto de extrato de própolis, mais vitamina C, D e E, e selênio e zinco. Esses suplementos alimentares são exclusivos, tá? Da Rede Farmácia Max Farma. Não tem outra, não. Só lá na Max Farma. Você pode pedir também pelo WhatsApp 99-167-4002. 12h23 agora. Senhor José Inácio Franconi, do Jardim Apucarana. Tá ligado conosco. Um abraço, hein, querido. Tá? Acho que sábado o senhor deve estar aqui para bater um papo comigo, é isso? Foi o que me transmitiram. Ele veio na rádio, não estava, mas deve vir no sábado para a gente conversar um pouco mais. Vem na parte da manhã, viu, senhor José Inácio Franconi? Ali pelas 8h30 da manhã, vou atender o senhor, vamos bater um papo. Tá? Vou pedir ajuda para o senhor também. 12h24 agora. 12h24. A Prefeitura de Apucarana realizou na tarde de ontem um evento para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, com o plantio e início, deu início ao plantio ontem. E a expectativa é de plantar aí até 250 mudas de árvores nas escolas e os CMEIs de Apucarana. O encontro contou com diretoras de escolas, todas as escolas com as senhoras diretoras, secretários municipais e do prefeito Júnior da FEMAC. E lá no local ele falou comigo. O Júnior, põe no rádio. Extremamente importante, né? Por tudo que está acontecendo no planeta, aqui do nosso lado, uma tragédia com o Rio Grande do Sul, provocada por situações ambientais, né? Tenho certeza que ninguém lá queria que acontecesse, mas aconteceu. Então nós temos de ficar muito atentos. Nós em Apucarana estamos trabalhando muito. Feira Verde, um programa fantástico, mais de 50 mil famílias atendidas. Troca recicláveis por alimento. Programa Apucarana Mais Verde. Mais de 1.100.000 peixes soltos nos nossos rios e lagos. Mais de 250 mil pneus retirados da natureza. Pneus inservíveis. E cerca de 70 mil árvores que o nosso viveiro produziu e plantou. Fora as outras iniciativas que a prefeitura participou, que passam de 120, 130 mil árvores plantadas nos últimos 5 anos. Esse é o Apucarana Mais Verde. Temos também toda a parte de educação ambiental nas escolas. Começa lá no CMEI, com o Jardim Sensorial, e vai pelo programa Sementes do Futuro acontecendo todos os anos. Educação ambiental acontecendo na prática, de verdade, em Apucarana. Programa Feira Verde. O Feira Verde, que eu falei, espetacular, né? Por todos os bairros da cidade, já atendeu mais de 50 mil pessoas. O Feira Verde, nós temos o Mais Vida Animal, que faz castração, que faz o cuidado com os cachorrinhos, com os gatos, que faz toda a parte de ração animal. Os animais também fazem parte do meio ambiente. Nós temos as hortas comunitárias, Ciro. Mais de 30, quase 40 hortas comunitárias produzindo alimentos orgânicos em Apucarana para toda a população. Nós temos os nossos parques e praças todos revitalizados. Parque Jabuti, Parque da Raposa, Parque da Redenção, Parque 60 anos, Parque Tancredo Neves, Parque Santo Expedito, Parque Biguaçu, o Bosque Municipal, a Praça 28, para que as pessoas tenham experiências junto à natureza, né? Parque da Raposa, não lembro se eu falei. Enfim, esses espaços maravilhosos para que todos possam curtir esse meio ambiente único de Apucarana. Uma serra quase mil metros de altura, onde nós temos centenas de nascentes, dezenas de córregos e riachos, onde nós temos a Mata Atlântica, onde nós temos a Mata das Araucárias, onde nós temos os rios, os nascedouros dos rios Ivaí, Pirapó e Tibagi, tudo em Apucarana. Então a nossa cidade, que é a terceira, está entre as três melhores do Paraná em proteção ao meio ambiente, é a segunda, só atrás de Pinhais, ela merece todo esse nosso amor, esse nosso carinho, esse nosso respeito. Muito bem, está aí o prefeito no Dia Mundial do Meio Ambiente, recolhimento de pneus, dos inservíveis, não é? Móveis velhos aí, que as pessoas, os moradores ligam e eles retiram. O Feira Verde, onde eu estive hoje, lá na Vila Regina, a gente já vai falar disso, né? Retiram todo esse material reciclado e troca por alimentos. Tem muita coisa do meio ambiente acontecendo em Apucarana. A Marli Fernandes, afinal, o evento aconteceu e vai continuar na educação de Apucarana, escolas de CMEs. O plantio ontem foi lá na autarquia municipal de educação, muita gente por lá. A Marli falou comigo bem rapidinho, põe no ar. Nós trabalhamos projetos de sustentabilidade nas escolas, nós temos o projeto intitulado de Sementes do Futuro. Temos várias ações, começa desde as crianças pequenas no CMEI com o Jardim Sensorial e a cada ano eles têm uma atividade diferente em relação ao meio ambiente, que entra a composição de hortas, de jardins, limpeza das nascentes de rio, plantio de árvores, é uma série de atividades. Para marcar hoje o Dia Mundial do Meio Ambiente, então estamos aqui na autarquia com todos os diretores das escolas e CMEs, secretários municipais. Vamos fazer aqui o plantio de três árvores. E esse projeto depois vai se estender para as escolas e CMEs, onde vão ser plantadas por volta de 230 árvores ainda esse ano. Aí, ao longo do ano, vão sendo plantadas essas demais árvores. Importante as crianças saberem, não é? A importância que tem que se dar ao meio ambiente. Isso. Esse é o maior objetivo, né? Que a criança aprenda, saiba cuidar, saiba respeitar o meio ambiente. 12 horas 30 minutos. E para fechar o assunto, eu fui ouvir alguém que é do direito, não é? Professor na área ambiental, doutor Danilo Ascioli. Acompanhe. Meu amigo Ciro, amigos ouvintes da Nova M, é sempre prazer poder falar com vocês, em especial sobre uma matéria que é tão importante, que nós vivemos no nosso dia a dia e muitas vezes acabamos deixando de lado, que é o meio ambiente, que é o direito ambiental, que é cuidar do meio ambiente. A Prefeitura de Apucarana tem um olhar clínico e cuidadoso com o meio ambiente, plantou mais de 70 mil árvores nos últimos anos, soltou mais de 1 milhão de peixes nos lagos, nos rios. Então é importante dizer que a Apucarana cuida do meio ambiente. Agora, O que é importante? É importante dizer que lá em 1972, Ciro, lá em Estocolmo, na Suécia, foi discutida a primeira vez sobre educação ambiental. Porque viu que nós que somos mais velhos, eu não tanto, né, Ciro? Enquanto os amigos ouvintes do Ciro, eles falam, achei que você era um senhor. Eu sou uma pessoa de 31 anos, gente. O pessoal ouve você, Ciro, acha que eu sou um senhor de 60. Não sou. Mas enfim, o Ciro que é mais velho, eu que sou mais velho, a gente já... É difícil você moldar o nosso caráter, a nossa educação ambiental. Mas quando você mexe com a educação das crianças, ensina ela a plantar uma cebolinha, ensina ela que não pode jogar a lata na rua, ensina ela que ela não pode jogar o plástico no chão, tem lixo, que ela tem que separar o tipo de lixo, aí nós conseguimos mudar o futuro. Mudar o futuro para que coisas como aconteceram no Rio Grande do Sul não voltem a acontecer. Mudar o futuro para que anomalias ambientais não tornem a acontecer. Então nós mudamos o futuro é a partir das nossas crianças, ensinando elas, mostrando que a educação ambiental é tão importante quanto todas as outras matérias seculares, como geografia, história, matemática, português. A Apucarana, mais uma vez, sai na frente. Sai na frente na educação ambiental. A autarquia de educação faz um gesto muito bonito que incentiva outras pessoas. O plantio, o cuidado com o meio ambiente, não é só cuidado verde, é cuidar da nossa própria vida. Tá aí, 12 horas 32 minutos agora. Obrigado, doutor Danilo. O senhor falou, eu, Ciro, mais velho. Não sou mais velho, doutor. Que isso? Somos mais experientes, talvez. 12h32. O Edgar Alves falando aí de entulhos que estão tirando lá no Interlago, jogando no fundo do bairro. Disse ele que falou com o responsável da Sanepar. Eu fui na Sanepar fazer a reclamação de denúncia para limpeza e até agora nem a Sanepar, nem ninguém fez alguma coisa, né? E ele pergunta, cadê a fiscalização? Está aí, né? Ele mandou aqui foto do protocolo, foto do local, né? Isso também é meio ambiente, precisamos cuidar, não é? Precisamos cuidar, não pode tirar de um lugar e jogar no outro. Aí não é a solução. Sanepar, dá uma olhada lá no Interlagos. 12 horas 33 minutos. Me dá um minutinho. Já voltamos. Rádio é Nova M. Ética e profissionalismo a serviço da população. O frio chegou e também a promoção da Decortex para esta estação. Cobertores e edredons em 6 vezes sem juros. Isso mesmo, cobertores e edredons em 6 vezes sem nada de juros. E você que ainda não é cliente, leve seus documentos na loja, abra um crediário e parcele sua compra em até 6 vezes sem entrada. A loja simpatia Decortex. Não passe frio, passe na Decortex e aproveite mais esta promoção. Rua João Cândido Ferreira, centro de Apucarana. Decortex. Atenção, imperdível. O Porto de Areia, Paraná, está com uma super promoção de areia. A partir de R$ 148,00 o metro. Isso mesmo, areia R$ 148,00 o metro. Promoção válida enquanto durar o estoque. Ligue agora para o novo telefone do Porto de Areia e aproveite. 3122-3122 ou 99974-0165. Repetindo, 3122-3122 ou 99974-0165. Porto de Areia, Paraná. Apucarana. Há 22 anos em Apucarana, no mercado de seminovos e usados, a JH Veículos do amigo José Augusto oferece as melhores ofertas de veículos de procedência. Gol Geração 7 2018 completo, R$ 44 mil. Fiat Doblo Adventure Flex 2013 completo, R$ 48 mil. Fiorino Evo 1.4 2016, R$ 54 mil. Onix LT 2019 completo, R$ 55 mil. Pensou em comprar um veículo? Pensou JH Veículos. Seu próximo carro está aqui. Avenida Carlos Schmidt, 69. Telefone 3033-1062. WhatsApp 996-28-8200. Eu falo de uma dica muito importante para você que sofre de problemas como artrite, artrose, reumatismo, dores da coluna, bursite e fibromialgia. Conheça agora mesmo os benefícios desse produto natural que pode te ajudar muito. Eu estou falando de Pleno. Pleno é uma fórmula medicinal eficaz no tratamento de dores articulares, age como anti-inflamatório natural, direto da inflamação e tem resultado a partir de 7 dias de uso. Pleno é tomado 2 vezes ao dia e pronto. Começa hoje mesmo o tratamento com esse produto fantástico e sinta os bons resultados em poucas semanas. Você encontra Pleno Sênior nas farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Eu falei Pleno. Tá bom, gente boa? Legal. A Rádio Nova M está também na Alexa. Mais uma novidade para você. Agora você pode ouvir nossa programação através das caixinhas da Alexa. Sabe como? Vou explicar. Para você que tem a caixinha da Alexa, diga: Alexa, tocar Rádio Nova AM. Ou: Alexa, tocar Rádio Pinga Fogo. Tocando Rádio Pinga Fogo. Pronto! Bem simples para você ouvir nossa programação de música e notícia. Rádio Nova M, também disponível na Alexa, no site novaam.com.br e aplicativo para o seu celular. Rádio do Pinga Fogo, notícia e música, música e notícia. Aqui, a mais conceituada equipe de comunicadores do rádio, com o informativo Nova M. Notícias gerais, avisos, entrevistas e utilidade pública. 12:38. Marquinhos, ex-secretário de obras da prefeitura de Califórnia, mas ele continua trabalhando lá. É, Marquinhos? Um abraço, bom trabalho. Um abraço, Marquinhos. Ele esteve rodando a área rural de Califórnia. Tem muito serviço para ser feito, ele vai acompanhando, vai informando lá o prefeito Paulinho. Um abraço, ô Marquinhos, aí de Califórnia. A esposa dele é vereadora na Câmara Municipal e não será candidata mais. Talvez o próprio Marquinhos dispute a eleição, pré-candidato a vereadora aí em Califórnia. Obrigado, Califórnia, pela grande audiência. 12:39 agora. Vamos lá para Vila Regina. Temos aí a fala do secretário. Coloca no ar aí o Gerson Caduto, secretário da Secretaria de Agricultura do município. Ele estava ajudando. Que movimento na Feira Verde hoje da Vila Regina. Negócio impressionante. Eu estava lá. Põe no ar. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvintes da Nova M. Sim, Ciro, como você acompanha todas as feiras, você está vendo? Toma aqui, não. Tá aí. E outra aí, participou também que trouxe o reciclável, né, Ciro? E a gente faz isso. Faz isso. Isso é bom. Isso aí é um exemplo para todos o que... Pode fazer, né, Ciro? Para ajudar o meio ambiente, não é verdade? Não adianta só falar. Não. Tem que fazer. E você participa de quase todas as feiras, a maioria das feiras. Isso incentiva até as pessoas que estão junto, que vê você participando e vê que você fala no rádio e o povo vem para... Porque é um pedido também da imprensa, através da Nova M, através do seu trabalho que ajuda. Realmente, você está vendo que um grande público compareceu hoje e o caminhão está quase lotado. né? Muito reciclado. Muito reciclado. Então, isso é um grande trabalho aí, que o prefeito João da FEMAC sempre comenta, né? Isso ajuda o meio ambiente, ajuda as cooperativas, que é dos agricultores familiares, a cooperativa dos catadores. Então, é um trabalho em conjunto que todos ganham, né? Da cidade ganha. Ok. E agora à tarde? Para onde vamos? Agora à tarde, aqui no Bordão do Bacalim, com os nossos produtores, a partir das 14h30 até as 15h30. E pedindo que o pessoal do Bordão do Bacalim compareça também em massa, igual o da Vila Regina compareceu. Mas esses dois bairros.